Nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós não viemos aqui em vão. Nós não viemos aqui sem um propósito. Senhor, nós não estamos aqui sem um alvo específico do Teu reino, da Tua parte. E nós estamos nos colocando diante do Senhor e declarando em Teu nome, Senhor. Teu Espírito nos renovando, Teu Espírito nos fortalecendo, Teu Espírito nos enchendo da Tua Palavra. E será um tempo frutífero, abençoado. Profetize isso sobre a vida de quem você está orando. Será um tempo frutífero, um tempo abençoado, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a vida do meu irmão, a graça, o renovo, a inspiração. O Espírito do Senhor incendiando o coração do meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos um alvo, Senhor, nós temos um propósito. Nós queremos liderar as células, nós queremos, Senhor, alcançar o perdido. Nós queremos alcançar o descrente, nós queremos alcançar, Senhor, aquele que ainda não te conhece. Nós queremos ter sabedoria para discipular pessoas. Nós queremos, Senhor, ter ousadia, intrepidez, em nome do Senhor Jesus. E nós, nesta noite, nós estamos pedindo, Senhor, ensina-nos a sonhar. Ensina-nos a sonhar, em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, irmão. Uma das histórias mais marcantes da palavra, da Bíblia, do reino de Deus, do povo de Israel, uma das histórias centrais para eles é a história de José. Para a gente ter uma noção da importância da história de José, na Bíblia, José, ele representa Jesus. Ele é uma figura de Jesus. E se nós analisarmos a história de José, ela é uma história muito, mas muito estranha. Pensando em José como o segundo homem mais importante do Egito, ela é uma história quase não identificável. Os historiadores, as pessoas falam assim, não, isso é uma lenda na Bíblia, não existe isso. Porque a gente não consegue achar na história da humanidade quem era José. Não porque ele não existiu, mas porque ele não foi a pessoa que a gente imagina lendo o texto bíblico. Ele foi mesmo uma autoridade do Egito que conduziu tudo aquilo, porque aquela história ela é toda registrada na história da humanidade. O tempo de seca, o tempo de fome no Egito, as coisas que José fez. Mas José não era do jeito que a gente pensava. José era um homem comum, numa história comum, que a gente até tem dificuldade de identificar qual daqueles homens era o homem que estava tendo os sonhos de Deus. Mas apesar de ser um homem comum, ele estava tendo sonhos. E aqui eu queria destacar para você uma forma de Deus trabalhar. Deus trabalha com sonhos. Deus trabalha com sonhos. É uma linguagem, ou é uma ferramenta, é um meio de comunicação e de proclamação, de construção de Deus. Sonhos. Os sonhos, cientificamente pensando, são uma atividade cerebral enquanto estamos num estado de descanso mental, enquanto estamos num descanso, num sono profundo que não chega a um nível de anestesia ou de inconsciência, mas é um nível de descanso onde nós não temos o governo da nossa alma ou da nossa própria mente sobre as atividades físicas, mas nós temos o nosso cérebro funcionando. Então existem atividades intensas durante a noite, enquanto estamos dormindo com o nosso cérebro. Mas, biblicamente, o sono é um estágio que Deus criou para nós a fim de que a gente pare de liderar, de correr atrás. E deixe Deus fazer algumas coisas que a Bíblia diz que Ele faz de noite, que só podem ser feitas enquanto nós estamos dormindo. Por isso que o salmista diz, Ele dá enquanto dorme aos seus servos. E enquanto nós estamos dormindo, essas atividades cerebrais, elas podem ser sonhos produto realmente da intensa atividade cerebral. Mas Deus pode intervir, e Ele faz isso continuamente, e produzir em nós sonhos. Não é raro, é comum, não é todo dia, mas é comum que eu acorde com alguns sonhos que já não são mais nem um pensamento consciente, ativo, acordado, nem é um sono assim perdido. Eu sei no meu espírito que Deus está falando comigo em sonhos e dando algumas orientações. E eu acredito que isso é comum para muita gente, inclusive aqui. Que Deus nos acorda já dando algumas orientações, já nos dando alguns direcionamentos. Deus trabalha no nosso espírito, e esse trabalho no nosso espírito, ele se confunde, ele se mistura com o sonho comum, natural, porque ele opera imagens, sons, falas. E isso é divino. É tão sério isso que Deus deixou registrado a história de José, um dos homens mais importantes da história de Israel, um dos homens mais importantes da história do Egito, um dos homens mais importantes da história da humanidade. Ele foi conduzido por Deus através de sonhos. E os sonhos de José são aqueles sonhos que você diria hoje: dormiu de barriga cheia. Eu vi meu pai, todos os meus irmãos reunidos, o Senhor reunido, toda a minha família reunida, e se inclinavam diante de mim, se inclinavam os feixes deles diante do meu feixe. Que é isso? Foi um negócio tão forte, tão chato, tão assim insuportável, esse cara falando de sonho de novo, meu Deus, que os irmãos pegaram ele e levaram para matar. Colocaram num poço, venderam como escravo e deram fim. Nós demos cabo desse sujeito. É nosso irmão, mas não aguento mais esse cara falando de sonhos. E hoje nós sabemos que quem estava gerando aqueles sonhos era Deus. Segundo, os sonhos, como uma ferramenta de Deus, uma linguagem de Deus, eles são elementos que produzem, materializam projetos de Deus. Se você se assentar numa mesa de restaurante, o garçom vai chegar perto de você, a não ser que não seja um bom restaurante, você vai custar ser atendido, ou talvez não será atendido, mas normalmente um garçom vai chegar perto de você, ainda que demore, ele vai chegar perto. Pois não, senhor, o que você deseja? Você tem duas opções: dizer o que você deseja ou ficar calado. Se você ficar calado, você talvez será servido só de uma água. Ou ele vai tentar, numa possibilidade assim muito remota, trazendo coisas na sua frente. Mas para você comer o que você quer, você terá que abrir a sua boca, ou você terá que escrever num papel, e você terá que proclamar aquilo que quer. Se você for construir um prédio, você vai chamar um arquiteto, e o arquiteto vai dizer: me fale o que você quer. E o arquiteto vai chamar o engenheiro, e o engenheiro vai dizer ao arquiteto: desenhe para mim. E o arquiteto vai fazer um desenho, e o engenheiro vai construir, os pedreiros vão construir aquilo que foi publicado no desenho. Da mesma forma, Deus põe sonhos em nós. Ele está dizendo: essa é a minha planta. Eu quero realizar isso. A Marta, eu acho que foi a Marta Guzmão, uma vez aqui ministrando, ela disse assim: Deus não sonha, Deus realiza. Eu estou em dúvida se foi a Marta ou foi o Isaac que disse uma vez, mas um dos dois. Deus não sonha, Deus realiza. E as realizações de Deus em nós começam com a comunicação dEle, eu quero fazer isso. E os sonhos, para a nossa cultura, por exemplo, eles são muitas vezes menosprezados. Vai, bobo, fica sonhando. Acorda, ó, acorda para a vida. Para de sonhar. Qual que é? Você está achando o quê? Você vai dar conta? Pois Deus continua gerando o que ele gerou em José, através de José, no meio do povo, no meio da humanidade, através de sonhos. Diga ao seu irmão, eu quero desafiar você a sonhar. Põe, por favor, 8 hábitos. Nós vamos usar esses 3 últimos slides aí. Irmãos, no assunto de células, assim como todos os assuntos da vida da igreja, o assunto de células, ele é intensamente estudado, ensinado. Poderíamos quase dizer, é uma ciência clara demais, explícita demais, e no mundo inteiro, inúmeros homens e mulheres de Deus já estudaram, já tiveram experiências e ensinam, compartilham princípios, fundamentos, estratégias infalíveis, baseadas em princípios de Deus, estratégias para a vida das células, que nós não precisamos ficar tentando reinventar a roda. E existem muitos princípios que já foram identificados, vistos, existem muitas práticas, existem hábitos, existem condutas que já foram identificadas em todo o mundo, em todo o mundo. Você pensa que lá na China, um país fechado, proibido o evangelho, proibido as igrejas, as células prosperam. Em qualquer lugar do mundo, lá no meio dos índios, se você for lá em Santarém, entrar para aquela mata amazônica, você vai ver lá os ribeirinhos, milhares e milhares de ribeirinhos, homens e mulheres que não, nem sabem ler muitas vezes, mas estão prosperando na vida em células. E em todo o mundo, Deus tem mostrado à igreja, já há muitos anos, olha, se reúnam em pequenos grupos, cuidem dos pequenos grupos, vivam em pequenos grupos, porque assim era a igreja em Atos. E a forma de prosperarmos em qualquer questão da vida espiritual, de uma forma de alcançarmos as pessoas, é o pequeno grupo. E nesses princípios, nesses ensinos universais sobre células, alguns irmãos começaram a trazer hábitos e reuniram quais são os hábitos. E em grande parte, como por exemplo o Joel Kominsky, é um irmão preciosíssimo que Deus tem usado no Brasil de uma forma intensa para ensinar sobre liderança de células. E ele disse assim, eu recebo muita gente que me diz assim, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei liderar pessoas. Mas eu não sei fazer isso. Eu sou muito tímido. Mas eu não tenho conhecimento bíblico para isso. Mas eu não tenho capacidade para isso. E perguntas como estas resultaram em uma pesquisa e uma conclusão de 8 hábitos que fizeram células e líderes prosperarem abundantemente. E a primeira coisa que eles descobriram é que as maiores células, as células que mais prosperam no mundo inteiro, em diferentes culturas, não são as células que têm um cara carismático, eloquente e que é bom na pregação. Mas por incrível que pareça, muitos de nós espera da célula ir para uma casa e ouvir alguém que prega bem. Muitos de nós, liderando células, se preocupam e acabam praticando de durante 15, 20, 30, 40 minutos, 50 minutos, pregam. E eles descobriram, não são as células que têm alguém que prega bem, que prosperam. Descobriram também que não são as células que o cara é muito carismático, o cara, ele é encantador, ele envolve, ele é um sujeito, uau, eu queria estar na célula daquele sujeito, ele é muito legal. Não, não são as células que têm um líder assim. E aí eles enumeraram 8 hábitos de líderes de células que prosperam. Primeiro hábito: sonhe em liderar um grupo saudável que cresce e se multiplica. Então não é a sua capacidade de falar ou de administrar ou a eloquência, é apenas um hábito simples: sonhe. Segundo, ore diariamente pelos membros do grupo. Segundo hábito das células mais prósperas em todo o mundo, em diversas culturas, em diversos lugares. Terceiro, convide pessoas simples que fazem um convite simples. Convide semanalmente pessoas novas para visitar o grupo. Quarto hábito, contate regularmente os membros do grupo. Quinto hábito, prepare-se para o encontro do grupo. Sexto hábito, discipule um líder ou um auxiliar de líder. Sétimo hábito, planeje atividades de comunhão do grupo. Oitavo hábito, comprometa-se com o seu crescimento espiritual. Vamos ler juntos? Dá para ler aí? Vamos lá? Sonhe em liderar um grupo saudável que cresce e se multiplica. Ore. Convide semanalmente pessoas novas para visitar o grupo. Contate regularmente os membros do grupo. Prepare-se para o encontro do grupo. Discipule um auxiliar de líder. Planeje atividades de comunhão do grupo. Comprometa-se com seu crescimento pessoal. Quem poderia me dizer, sim, um desses hábitos que é um desafio para você? Convidar pessoas, um desafio. Então eu quero aprender a convidar pessoas. Porque na hora que você vencer a dificuldade de convidar pessoas, você vai se tornar a pessoa que convida com muita facilidade e vai receber muita gente. Senhor, eu quero aprender a convidar pessoas. Eu quero descobrir alguma coisa que eu acho que não sei e que me dificulta convidar pessoas. E eu vou descobrir que é simples, que é fácil puxar uma conversa, fazer um convite, ser sábio nas palavras, eu quero. Outro irmão. Como? Discipule um auxiliar. Discipular uma pessoa. Você já fez academia? Quantos aqui já fizeram academia? Ou fazem, né? Como? Você vai começar? Não, não pedi que não vai começar. Ah, já começaram. Quanto tempo você demorou até começar? Quantas experiências essa semana não deu ainda? Ai, gente, tem que começar. Não é assim com a maioria de nós? Ai, ai, ai. E o que é que acontece em poucos dias que você está na academia? Você começa a pegar hábito, prática, ritmo. E aí você já não quer mais ficar sem o exercício físico. Discipular, guardar as proporções, é algo assim. Você não tem noção, ou talvez tenha, do que é maravilhoso, o quanto é maravilhoso nós pararmos para discipular uma pessoa. Eu lembro de um relato da Consuelo, que ela subia a Catalão e ela parou o carro para abastecer. Eu sempre falo que é a Consuelo, mas não foi a Consuelo, foi a Fabrícia, amiga da Dani. E a Fabrícia parou para abastecer e ela disse: uai, mas esse posto não era self-service? Aí o bombeiro falou com ela assim: ah, fizeram uma experiência e não deu certo não. Ah, que pena. Que pena o quê, dona? Só quer que eu perca o meu emprego? E ela, de cara, virou para ele e falou assim: mas você vai ser bombeiro de posto a vida toda? E de repente o cara falou assim: Oh, é mesmo. Uma palavra pode despertar algo na vida de uma pessoa. Que coisa maravilhosa pensar que o que eu tenho... Aí vem a história da Consuelo. Ela parou num posto e terminou de abastecer, ela tirou um dinheiro, um trocado, e deu para o bombeiro. Ele falou assim, aqui, para você tomar um refrigerante. E o bombeiro disse para ela assim, não, dona, isso aqui é o leite de casa hoje. E ela disse que saiu assim, pensando, meu Deus, isso é tão pouco para mim, mas fez tanta diferença na vida dele. No discipulado, a gente aprende que uma palavra, uma oração, um texto bíblico, um cuidado, pode ser algo diferencial, grande, muito forte para a vida de alguém num determinado momento. E não nos custa nada, não nos custa, porque não é capacidade nossa, não é que a gente está assim se esforçando, é uma alegria, um prazer de ser canal de Deus na vida de alguém. Começa com um. É difícil começar com uma academia, mas daí a pouco você vai ver que Deus está dando certo. Pode ser que você tente um e ele... não dá hoje, não dá... Mas persevere, você vai descobrir que o Senhor vai te dar graça, porque Ele diz assim, ide e fazei discípulos. Me foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, baseado no poder que foi me dado, ide e fazei discípulos. Eu quero, Senhor. Uma palavra na vida de alguém pode fazer diferença naquele dia. R$2 na vida de alguém pode fazer a diferença naquele dia. O meu cuidado, o meu zelo na vida de alguém vai fazer diferença em nome do Senhor Jesus. Outro irmão que tem alguma dificuldade nessa lista de hábitos. Como? Contate regularmente. Você tem WhatsApp? Então hoje nós temos uma ferramenta que nos ajuda muito. Ei, como é que você está? Eu vim para cá. Como? Senhor, eu quero vencer as dificuldades que eu tenho para contactar as pessoas. Me ajuda, Senhor. Me dá os recursos. Eu quero ter esse hábito, porque, na verdade, em grande parte, não é só você, Aldilene, eu também. A gente tem a dificuldade, tem que ligar, tem que parar, tem que... E, às vezes, a gente não tem o recurso tão imediato quanto a gente tem hoje. Quem tem, quem fala, quem liga, quem... Senhor, eu quero desenvolver facilidade para contactar as pessoas. Quantos aqui têm dificuldade em sonhar? Quantos aqui têm dificuldade em sonhar? Eu não estou falando assim, eu durmo e nunca sonho. Eu estou falando, quantos aqui têm dificuldade em sonhar com alguma coisa? Você tem dificuldade de sonhar. Bem, deixa eu classificar o sonho. Eu gostaria de trocar esse sofá. Eu falo de sofá. Vou mudar. Eu gostaria de trocar minha cortina. Eu gostaria de trocar esse carro. Eu lembro do meu pai. Meu pai está aqui. Ó. Quem não conhece, meu pai está aqui. Pastor Davi, minha mãe Zélia. Eu lembro meu pai sempre falando do sonho. Eu gostaria de fazer um trailer. Meu pai gostava de trailer. Pegar um trailer, um micro-ônibus. Sonhos. E se você avaliar, você tem sonhos aí. E como o Geraldo disse, às vezes não sabe que tem. Bem, a matéria-prima do sonho é a mesma, Seja o sonho pequeno ou grande, a matéria-prima é a mesma. O meio pelo qual nós sonhamos é o mesmo. Talvez as fortalezas que a gente recebeu nos impeçam de sonhar. Como Patrícia? Nós mesmos criamos. Não se imagina liderando um grupo. Eu não me imagino liderando um grupo. Oh, realmente. Travou os outros 7, Geraldo. Nós herdamos na nossa cultura muitas coisas que criaram essas fortalezas. Não, para mim não dá. Para muitos é apenas o foco. Para muitos o foco é a sua vida profissional. É a sua vida profissional. É a sua vida profissional. Então, sonhar com outras coisas deixa de ter valor, porque o meu foco é minha vida profissional, minha carreira, meu dinheiro, minha conquista. Mas nós já passamos dessa fase e nós estamos reunidos pensando no seguinte: nós estamos com foco no reino. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Senhor, eu quero focar o teu reino. Então, eu já tenho um passo de facilidade para sonhar com as coisas do teu reino. Não sou eu que vou fazer, mas é o teu Espírito em mim. Ide, portanto, e fazer discípulos. Eu tenho toda a autoridade, então façam isso. Então você pode. E como dizem sempre, sonhar não paga. Não custa nada. Você não paga nada por sonhar. Vai sonhando, bobo. Sonhar não custa nada mesmo. Sonhe. E agora, numa noite como essa, o Senhor está nos direcionando: olha, você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para liderar vidas. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para ser Jesus nessa terra. Então eu estou dizendo a você: você pode sonhar com isso, Patrícia. Senhor, eu não vejo a menor possibilidade, mas eu estou sonhando em liderar um grupo. Porque no mundo inteiro já descobriram que os melhores, os mais prósperos, os mais frutíferos líderes de célula têm 8 hábitos, universalmente falando. E o primeiro desses hábitos é sonhar com um grupo em casa. Eu estou sonhando, sim. Kleber. Sem dúvida, Kleber. Kleber está dizendo que, para muitos, o conceito de liderar é um conceito deturpado. Fala assim, está lá na frente. É ser capaz de fazer alguma coisa que só alguns fazem. Mas nós estamos insistindo, perseverando nesse ensino. O Senhor quer que a gente aprenda a liderar tudo, qualquer coisa. E liderar não é um privilégio de alguns, mas Deus te chamou para liderar. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Renato e a Iris vão se mudar para os Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh. E a primeira coisa que eles falaram assim: pastor, nós queremos uma célula lá na nossa casa. Nós vamos abrir uma célula lá em Pittsburgh. E eles são os líderes da célula. Nunca foram líderes da célula. Mas serão, estamos sonhando. Nós estamos mudando para aquela cidade e nós vamos ter um culto na nossa casa e nós vamos chamar pessoas e nós vamos alcançar. Isso Deus deu para todos. E a minha palavra a você: por que é que você vai passar o resto da sua vida só cuidando das coisas passageiras? Nós já temos muitas coisas passageiras que a gente tem que cuidar, elas vão se perdendo por aí. Nada delas vai permanecer para a eternidade. Então, Senhor, eu quero encaixar algumas coisas com prioridade na minha vida terrena que serão eternas. E elas estão envolvidas em liderar pessoas para Jesus, conduzir pessoas para Jesus. Sim, Doris. Sim, sem dúvida. Você não tem que conduzir um Boeing 737. Você só vai dirigir sua bicicleta. Você só vai liderar o seu universo. E olha a palavra da Doris. Quando você convida alguém para dentro da sua casa, você já está liderando uma pessoa na hospitalidade. Quando você serve um lanche, você já está abençoando, influenciando, ministrando aquela pessoa. Isso é tão simples. Todos podem fazer. A irmã Lúcia, quase todo culto, raríssimo culto em que ela não vem aqui à frente e me dá um abraço, me abençoa, dá uma palavra de amor, ela está liderando alguma coisa que é extremamente preciosa no corpo de Cristo. Senhor, o que é que eu vou? Eu quero sonhar com liderar. Agora, especificamente, liderar um pequeno grupo não é aquela coisa gigantesca, é só estar disponível para Deus, ser canal de abençoar pessoas. Passei no posto e dei uma palavra e dei R$2. Isso fez diferença na vida de alguém naquele dia. Recebi em casa, alguém pôde dizer uma coisa: mas eu estou assim, não, vou fazer uma oração. Quem aqui não pode fazer uma oração? E se alguém tem timidez, dificuldade, basta fazer uma para descobrir que o Espírito Santo flui. E nós queremos isso, que você que nunca descobriu isso, descubra o potencial de Deus na sua vida, através de você. Então, você pode sonhar em liderar um grupo. Eu quero te lembrar de novo de José. O que Deus fez na humanidade, o que Deus fez na história de Israel, o que Deus fez na história do Egito, Deus começou com um sonho. Nós poderíamos entrar na história de José de uma forma assim, ele passa noites aqui. Por exemplo, dizem alguns que José demorou 12 anos na cadeia. Outros estudiosos dizem que foi apenas 2 anos. Não importa, se foram 2 anos, você consegue pensar em você 2 anos numa cadeia? Com um sonho? Você consegue imaginar quantas vezes o diabo soprou na cabeça dele: você não pode nada, que você é um fracassado, você não tem força, vai se virar, trabalha, você está preso, você não pode, para de pensar nesse sonho, isso não é para você, não. Que cara, você está preso aqui, olha a sua barba, olha a sua sujeira, olha onde você está, você foi esquecido aqui, e se foram 12 anos mesmo, meu Jesus. Você consegue imaginar quantas vezes o diabo soprou na vida de você: está arrasado, você está acabado, isso não é para você, você não dá conta. E sabe por que ele disse ao copeiro: quando você estiver diante do rei de novo, fale de mim para o rei? Porque ele tinha no coração: aquele sonho vai acontecer. Aquele sonho vai acontecer. E nessa noite nós estamos ministrando a nós e declarando: Senhor, eu elejo que o meu sonho vai ser algo que o Senhor já disse. Foi o Senhor quem me direcionou para esse sonho. Eu quero conduzir um grupo de pessoas. Eu quero discipular. Eu quero começar com um deles. Eu quero discipular uma pessoa. Senhor, e agora? Eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. O Espírito Santo, na hora certa, te dará o dom necessário para aquilo que deve ser feito. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Você pode me olhar e você pode dizer assim: o pastor, ele vai saber me aconselhar. Eu vou pedir oração, pastor, o pastor vai saber. E você pode vir a mim achando que eu vou saber. E eu quero dizer a você que eu não vou saber. Inúmeras vezes, eu disse isso aqui na passagem de ano, inúmeras vezes eu devo ter agido, falou assim: eu sei, eu posso, eu dou conta. E eu tenho algumas experiências que eu contaria com você com detalhes de ações minhas, que eu falei assim: eu dou conta, e o Senhor falou assim: viu que você não dá conta? Então, quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou aconselhando alguém, quando eu estou buscando ajudar alguém, eu estou o tempo todo assim: Senhor, o que é para falar? Senhor, que texto bíblico? Senhor, eu poderia falar um mundo de coisas. Senhor, eu já estaria começando a falar isso aqui, eu já falaria isso aqui, eu já falaria isso aqui agora. Aí ele falou isso, eu entro com isso aqui. Mas, Senhor, eu não vou entrar com nada disso, eu quero saber do Senhor o que é para ministrar. E esse acesso você tem pelo sangue do Cordeiro. E você não foi colocado por Deus nesta igreja apenas para se assentar no banco e assistir um culto bonito, receber uma palavra linda, ser abençoado numa coisa ou noutra. Você foi colocado por Deus no corpo de Cristo, para ser o corpo de Cristo, para agir, para atuar. E eu quero te lembrar o que Deus fez de tão sobrenatural. E nós poderíamos trazer inúmeras outras histórias de sonhos. Deus agindo através de sonhos. O que Deus constrói, muitas vezes Ele traz um sonho. E nessa noite, eu e você estamos recebendo essa palavra. Nós podemos sonhar. Eu estou sonhando com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Alguns aqui já me disseram: eu pedi ao Senhor uma casa maior, porque eu sonho com uma célula aqui dentro. Para alguns, Deus já até deu a casa. O espaço. O que é que te impede de sonhar em liderar um grupo saudável que cresce e se multiplica? Consegue imaginar pessoas que estão perdidas? Perdidas. Quero pedir que você feche os seus olhos e ore ao Senhor. Ter um sonho ajuda na sua realização. Os sonhos motivam. Ter um sonho ajuda a manter o foco e canalizar a energia. Sem alvo, nós perdemos o foco. Alvos são sonhos em desenvolvimento. Ter um sonho aumenta o valor do grupo. Líderes de grupos pequenos, eficazes, não lideram somente o grupo, eles desenvolvem líderes, pessoas que também sonharão com algo maior. Ter um sonho motiva a todos continuar persistindo. Sonho pode ser trocado pela palavra visão. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus nos deu um propósito, uma visão, que todos nos tornemos semelhantes a Jesus. E nos deu uma missão, discipular pessoas para se tornarem semelhantes a Jesus. Eu estou dizendo, como líder, como pastor da igreja, que eu conto com você, que Deus conta conosco, que você está incluído num projeto maravilhoso de Deus, de liderar pessoas e se alegrar em ver pessoas sendo salvas, sendo discipuladas, crescendo, amadurecendo, prosperando e se enchendo do reino de Deus e fazendo o mesmo com outros. Eu quero minha casa, um lugar de eu ter minha célula e meus discípulos. Se eu ainda não posso na minha casa, eu quero estar na casa de alguém, liderando um grupo. Eu vou aprender como se lidera. Eu vou aprender como faz contato. Eu vou descobrir como discipula. Eu vou vencer a minha dificuldade de contactar, de discipular, de ouvir pessoas. Eu vou desenvolver minha capacidade de discipular, de planejar, de comprometer-me, de preparar, de contactar, de convidar, de orar. Eu vou fazer isso, porque são coisas que o Senhor vai me ajudar, vai me conduzir. Eu quero, nesse ano, liderar um grupo saudável que se multiplica. Estou baseado em Romanos 8, que diz que o Senhor me quer semelhante a Jesus, que o Senhor quer meus vizinhos, meus amigos semelhantes a Jesus. Estou baseado em Mateus 28, que diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias. Senhor, eu quero um sonho, Senhor. O Senhor nos deu o Tadel, esse tempo, que tem sido algo preciosíssimo, diferente na vida da igreja, porque nós vamos caminhar um ano de muitas alegrias. As sementes, as primícias desse ano já foram cheias de alegrias, de bênçãos, de comunhão, para registrar que assim será o seu ano diante de Deus. Por último, antes de nós orarmos, todas as vezes que eu estou zelando por alguma coisa, o Espírito Santo me faz lembrar. Ele fala pessoalmente comigo. Hoje aconteceu isso de novo. Eu estava zelando por algo específico. E o Espírito Santo falou de novo comigo. Todas as vezes que você zelar, eu prosperarei. Todas as vezes que você e eu zelarmos pelas coisas de Deus, Ele trará prosperidade. Você quer prosperidade em qualquer área da sua vida? Comece a ser zeloso pelas coisas que Deus deseja que sejamos zelosos. Eu vou zelar por isso. É meu. E eu vou sonhar com isso. E eu vou me alimentar nos sonhos de Deus. Eu vou me alimentar nos alvos de Deus. Eu vou sonhar. Minha casa, a casa de alguém, meu grupo, pessoas que não conheciam Jesus, libertas por intermédio da minha vida, salvas, transformadas, aprendendo do reino, crescendo. Eu quero sonhar com a liderança na minha família, na minha casa, nos assuntos da minha vida. Eu quero aprender essa lição do sonho. Eu tenho problemas nessa área, naquela área, mas eu vou começar a sonhar com algumas coisas. Irmão, quem sonha forte acerca de um assunto não consegue ficar calado. Conta o sonho. Então você vai começar a contar. Eu estou sonhando com o meu pequeno grupo. Eu estou sonhando com o meu primeiro discípulo, minha primeira discípula. Eu estou sonhando com o meu primeiro convertido, com a minha primeira convertida. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando com aquelas pessoas lá no meu ambiente de trabalho que estão cheias de problemas e dificuldades. Eu estou sonhando com o momento em que eu vou ter uma palavra e ela vai se arrepiar com a presença de Deus e vai ser uma palavra de sabedoria e vai afetar a vida daquela pessoa. Eu estou sonhando com tua intervenção através da minha vida, Deus. Eu estou sonhando. Convido você ainda com seus olhos fechados a dizer para Deus com o que você está sonhando. Até para dizer que tem um sonho, a gente precisa ser simples. Para acreditar que a gente pode sonhar ou que a gente pode falar disso num culto, a gente tem que ser simples. Você sonhou com uma casa, você sonhou com um carro, você sonhou com um curso, com uma profissão, você sonhou com uma pessoa. Quantas coisas Deus já te deu fruto de um sonho? Senhor, eu decido sonhar com algumas coisas do teu reino. A palavra do Senhor diz assim: aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Almejar, sonhar, desejar as coisas de Deus. Assim como você e eu podemos desejar coisas terrenas, mesmo que passageiras, coisas lindas, boas, bonitas. O Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu nunca pensei num Deus preocupado e desejoso de satisfazer os meus desejos, pois o meu Pai é. Eu quero sonhar coisas desta terra com a minha família. Eu quero sonhar coisas desta terra, Senhor, comigo mesmo, com meus irmãos, com o corpo de Cristo, com a minha vida profissional. Eu quero sonhar algumas coisas. Agora, Senhor, eu não quero mais ter na minha alma os elementos do mundo que me fazem ter sonhos de barriga cheia. Sonhos que são só produto da atividade cerebral. Eu quero ter os sonhos de Deus, como José, firmados na tua palavra. E hoje eu recebo um referencial, um prumo. É sonho de Deus para mim liderar pessoas para a eternidade. Cada vez que eu vou num CTI e oro por alguém que está prestes a morrer, eu sinto um temor muito grande e ao mesmo tempo um privilégio. Senhor, eu sou teu servo. Aqui nesse lugar, nesta hora, essa pessoa está prestes a ir para a eternidade e eu estou interferindo na vida dela em nome de Jesus Cristo. E não é um privilégio só meu, é um privilégio seu também. E melhor ainda, se a gente pode interferir na vida de alguém enquanto ela está com saúde, viva, com anos de vida. Senhor, eu estou interferindo na vida de alguém, eu estou liderando alguém, eu vou conduzir alguém na força e no poder do Espírito Santo para a eternidade, para reinar em vida, para glorificar o teu nome. Eu quero a cada dia te conhecer mais. Eu quero, Senhor, eu quero usar mais as minhas palavras, eu quero ser mais entusiasta, eu quero ser mais entusiasmado e animado com as coisas do reino. Eu quero sonhar, eu quero falar dos meus sonhos, eu quero zelar pelos meus sonhos, eu quero zelar pelos teus sonhos. Eu quero, Senhor, e eu quero abençoar meu irmão para que ele seja um sonhador como José, e ainda que demore, ele vai contar os sonhos, ele vai falar dos sonhos, e ele vai viver os sonhos de Deus. Realmente Deus não sonha, Deus realiza. Deus não está numa dimensão do tempo em que as coisas ainda vão acontecer, mas os sonhos que Deus coloca em nós são o desenho, o mapa, a planta, o projeto de Deus. E eu quero sonhar esse sonho, Senhor, de ser uma pessoa na vida da igreja tão frutífera que faz diferença para quem estava indo para o inferno, para quem está perdido, sem rumo, sem uma palavra.